Conhecido pela atuação decisiva na luta da representação dos comerciários da cidade, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Foz do Iguaçu, o Sinecof, está completando 30 anos de atividades prestadas aos seus mais de 1.600 associados. O cronograma de comemorações inclui o lançamento de uma revista e a tradicional Festa do Trabalhador, conforme destaca o presidente do sindicato, José Carlos Neves. Para comemorar os 30 anos, nós estamos lançando a revista do comerciário, né, dos trabalhadores do comércio de Foz do Iguaçu, onde a gente vai estar contando um pouco dessa história, para estar demonstrando todo esse processo histórico que o sindicato tem para oferecer. E também, nesse ano, para comemorar os 30 anos, nós vamos fazer um 1º de maio especial para os filiados do sindicato. É um almoço lá na sede, com churrasco de fogo de chão, especialmente para os convidados, para os filiados do sindicato. Vão ser nossos convidados, os filiados e seus dependentes. Então, a gente espera lá reunir lá 3, 4 mil trabalhadores lá entre filiados e dependentes. Né? O presidente também falou sobre os objetivos do sindicato e citou uma série de serviços que são oferecidos aos seus associados. Fortalecer a luta dos trabalhadores no modo geral. Né? E a nossa luta sempre é para estar atendendo melhor a população, né, comerciária, na qual a nossa sede hoje nós temos 3 dentistas, né, que para atender os comerciários. Nós temos uma fisioterapeuta para atender os trabalhadores. Nós temos aulas de inglês, espanhol. Né, nós temos aulas de inglês e espanhol. Nós temos academia de taekwondo. Né, e isso aqui no centro, tudo aqui no centro, na rua Tiradentes, 353. Além de nós termos uma sede recreativa ali na rua Ouro Preto, 264, ali na região do Pilar Parque da Peste, uma área de 15 mil metros quadrados, que foi adquirida na nossa presidência, tá, com nossos companheiros diretores, e com piscina, salões de festa, academia só aberto, 2 quadras de futebol 7, né, além de quiosque, né, churrasqueira, está toda a população comercial. Né? O Sinecof foi a terceira entidade sindical a ser instalada em Foz do Iguaçu. E em sua sede administrativa, a Casa do Comerciário, oferece uma ampla estrutura e serviços como assessoria jurídica, assistência médica 24 horas, cálculo trabalhista, homologações, emissões de carteiras de trabalho, assistência previdenciária, auxílio funeral e diversos convênios. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.